Salpuxa agora? Confirme. Triple número 4, pode ser o push? O azul já é no seu táxi? Autorizado, chamo pronto o táxi. 5, 2, 9, 6. Pista livre, pista molhada, vento no 70 graus, 069. Mais curto. Confirme para o controle Salvador. O Chiquilo Zulu aguarde transferência de comunicações. 69. Livre pouso, 404. Autorizado táxi para o ponto de espera da 190. Número 3 para decolagem. Prossiga em frente e após via Índia. Web 5836. Para a ponte espera da 10 número 3 para decolagem 9536. Solo Salvador, boa noite, passarelo 2284, livrou. Boa noite, mantenha a posição antes da taxa Juliette. Seu portão será 14, remoto, pátio 1. Passarela da Juliette, 2284. Número Chiquilo Zulu, chame torre 18, desse 96. Atingiu o nível 080 para prosseguir. Satango, meu Golf Victor, desce até nível de voo 050 na chegada Mari. 050 na chegada Mari, confirme? Afirmo, 050 na chegada Mari. Foi autorizado na chegada Mari, senhora. Corrigindo, na chegada Mari, corrija, Romeu Golf Victor. Ok, graças. 050 na chegada Mari, Romeu Golf Victor. Oscar Golf Serra, atualizado o final do procedimento ILSXA, após estabilizado no localizador. Repassar a Golf Serra. Livre ingresso pro 06. Nove, boa noite. 10-9-9, após 04. Fernando, 133, decimal 25. Firmo 1288 e 12325. 3561. 3561, 133, decimal 25. 13325 é alternado, 3561. Pronto, no ponto de espera do 0. Mantenha o ponto de espera do 4071. Mantém, 4071. Bom, no 85, livre da colagem, pista no 0, vento no 90 graus, 069. Livre da colagem, gol no 885 da 10. Sofreu a B de novo? É, 61, 61, 61. Gente, autorizado o táxi. Até através do portão 07, na minha escuta. Ok, sendo táxi, está através do 07, observando o gol para o 06. Isto, após o Boeing da Gol, livre, continuar no táxi até o ponto de espera da 10. Trip 52 no meio. 52 no meio. Sala, vamos. 404, livrou. Mantenha a posição antes da taxa de Juliette. Mantenha a taxa de Juliette no 404. Passaredo 2224, observe o tráfego da companhia em sentido contrário, após a passagem do mesmo, livre táxi para remoto no 4. Observando o tráfego do mesmo, após a passagem, remoto no 485, decola 1223, controle 1935, bom voo. 1935, no 85 graus, boa, vou no 85. Zulu, reporte quando visual com a pista. Controle, gol no 885, decola na Cisco. Gol 1885, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360 da EL, voo no 85, né? Boa noite, Oscar Golf Serra. Continue a aproximação, reporte quando visual com o campo previsto teto de 1000 pés. Continue visual. Nível 370, upper Zulu no zero. Após decolagem da pista no zero, curva esquerda, saída Puka, transição Zipar. Controle 1 no 9 decimal 35, torno 1 no 8 decimal 6, transponda 5461. Autorizado Natal. Nível 370, upper Zulu no zero, sai da Puka, Zipar, controle 1 no 35, 226, transponda 5461, no 3662. Correto, chama pronto para acionamento. Gol no 404, autorizado ingresso, portão 05. Ingresso, portão 5, no 404. Paulo Salvador, 3282, boa noite para Fortaleza, da informação ECO. Boa noite, autorizado para Fortaleza, nível 370, aerovia Pesulu no 9. Decola da pista no 0, curva esquerda, saída Momo, alvo. Frote. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponda 5462. Confirma só por gentileza, a saída saiu entrecortada aqui. Momo Albo Frote. Ok, então autorizado Fortaleza no 370, decolando da pista 190 com curva esquerda, saída Momo Albo Frote, Upezulu 1 no 9, controle 1 no 9 35, e o transponder 5462, essa 3852. Correto, chama o piloto para acionar. Chamará 3282. Sendo identificação, foi na proa de Mari para chegar da Mari. Identificou a proa de Mari para chegar da Mari, tanto do Lula. Rodou o meu Golf Vitor, passando nível 055 para 050. Meu Golf Vitor, controle 7. Para a autorização, Rio de Janeiro, Galeão. Golf Serra já está visual com o campo. Gente, Oscar Golf Serra, continue em aproximação, aguarde pista livre. Golf Serra. Então, Leda, após Leda, Eudes. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponda 5466. Curso localizador, curva direita, proa 055. 055, 03152. Leda, após Leda, voa Eugis. O controle 11935, 1186, torre 5466, transponde, posição 10. Correto, chame pronto para acionamento. Cruzou X-Ray, vai reportar no localizador, 03152. Papatango Whisky, Kilo Zulu. Qual o local de estacionamento? Número 4, senhor. Ciente, chame na, tá, antes da taxa Juliette para cruzar o pátio. Zulu. Lima tem 4071. Zero, limite ao localizador. Direita 170, limite ao localizador, Romeu Golf Vita. Tango, meu Golf Vitor, desça para 3.000 pés, que é legal, no 0-1-2. 3.000, no 0-1-2, Romeu Golf Vitor. Hello? Cadê a autorização de SAP para o passageiro do Júlio de Tango Zulu? Comandante Júlio de Tango Zulu, negativo, mantém a proa de Mário. Ok, mantém a proa de Mário, Tango Zulu. Cruzamento do Pátio Uno. Chame na Taxiway Lima. Tipo frequência 128.8, alternando 123.25. 288-3325, gol no 885, obrigado, bom. Salve, Golf Victor, interceptou o Watch. Pra Salvador? Poxa, não, 6310, ciente da Fox Trot, autorização Recife 370. Já tenho autorizado aqui, pré-autorizado 350, aceita? Afirmo. Autorizado Recife nível 350, via Peruísque 58. Saída PUCA, transição ARU, controle 1-9.35, torre 1-8.6, transponder 5457. 1904. Torre após 1935, torre 18.6, transponder 5457. O Janer 6310. Protejamento correto, chame pronto para acionar. 6310. Falou, acha boa terra. Prossiga. Para o Pátio Abaixo. Avistado, reporte antes da Juliette. Papa Tango, acho que é Golfo Serra. Reportará antes da Juliette. Solo Salvador, tá 3662, pushback, estacionamento, posição 3. Papa Tango, Isquilo Zulu, acione stand-by no transponder e na Taxiway Lima, chame a torre. Corrijo. É, ao atingir a Taxiway Lima, autorizado ingresso na Mike. Na Taxiway Quebec, chama a torre para o cruzamento da 1-7. 35, bom voo. Controle 1935, boa. Autorizado para o espectro portão 3, 3662. Controle Salvador, boa noite, Azul 4071, passando 1300 pés. Solicito a direta para o Adileda. Web 5836, livre decolagem, pistão no zero, vento no 90 graus, 069. Decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL, autorizado, vai direto da EL. Aguarde para o pushback acionamento. Após a passagem do Cessna 208, para passar sua cauda em mais um minuto, estará autorizado automaticamente para o push, chame pronto para o táxi. Autorizado automaticamente, tem que passar o tráfego para a retaguarda? Afirmo, tráfego Cessna 208. Tá ótimo. Obrigado. Ciente do Cessna, está saindo do... Está passando a retaguarda, no 5837. Serra, observe ônibus e máquinas cruzando mais à frente, antes da Lima. Eles terão que dar prioridade para a sua aeronave. Ingresse na Lima, Mike, ao atingir a Taxiway Quebec, chama a torre para o cruzamento da 1-7. Uma boa noite, comandante. Agora está praticamente seco. Ah, ok, obrigada. Bom voo. É, obrigado, bom trabalho. Quero dar tanto. Só visual o contrato, vou ver o que é. Vimando parte 4? Ok, ciente, ingresso na pista no 7, reporte livrando. Trip 52, 16, livre decolagem, pista no 0, vento no 7, 0 graus, 05 nós. 52, 16. Negão no 0 no 3. 2103, voo 1604. Solo Salvador, 3662 para o táxi, KB 148, altera na Fortaleza com 2 horas e 40 de autonomia. Autorizado táxi, ponto de espera 10, 3662, transferência, boa noite. Gente, transfere 26.0, 3662. Salvador, Guardião, Alta 3152, passando Simbra, baixada travada. Tensa 3152, continue em aproximação, aguarde pista livre, reporte quando visual com campo, vento no 90 graus, 06 nós, a pista quase seca. Tensa 90 com meia, vai reportar 3152. Boa noite. Trip 52 no meio, decolado 34, controle 1 no 935, bom voo. 52 no meio, grato, uma boa noite. Visual 3152. São 3152, livre pouso, pista no 0, vento no 80 graus, 07 nós. Livre pouso no 90, tá 3152. Jet Tango Zulu, desça até nível de voo 050. 050 Zulu. Tá 17. Já trip 5296. Trip 5296, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 130, saída Conde. 130, saída Conde, 5296. Jet Tango Zulu, desça até 3 mil pés, que é legal no 013. 3 do Tango Zulu. Tabatão, Romeu Golf Vitor, chame Torre 1-1-8-6. Torre 18-6, grato. Controle Salvador, é azul 4071, solicita proa 250 para evitar formações. Proa 250 por quantas milhas, azul 4071? Por aproximadamente 40 milhas, azul 4071. Azul 4071, proa 250 por 40 milhas, o controle sente. Obrigado. A 3662, o senhor tem condições de dar colagem imediata assim que é autorizado? Afirmo. A 3662, ali mantém o senhor no zero, aguardando a colagem imediata. Ali mantém o senhor no zero, a 3662. 085, reporta estabilizar no localizador, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Reporta estabilizado, autorizado final, o voo no 604. Azul 4071, após desvio, autorizado bridge. Após desvios, autorizado bridge, azul 4071. A 3662, livre da colagem imediata, pistão no zero, vento no 90 graus, 05 nós. Tem autorizado a decolagem no zero na 3662. Airbus 320 da companhia, após livre ingresso pro 09. Ah, onde é que ele tá? Ele tá na cena Juliette? Só um instante. Aí... Não desconsidere, isso é um tráfego com, que eu me referi, um Boeing 737 da Web. Mas já não é mais tráfego, livre pro 09, 3152. Ok, via Juliette pro 09, 3152. Tá 3662, só pra sua informação, tem um tráfego final de 3 milhas, ok? Ah, sim, tá iniciando, tá 3662. Então, Romeu Golf Vito, tá em condição de vista mais chave, propõe mudança de regra e pouso no 97, tá presente. O meu Golf Vito negativo, ok? A gente tá operando o instrumento, não tem condições de o senhor ingressar no circuito de tráfego, ok? Sem problema, vai prosseguir na 190 então, o meu Golf Vito. Salvador, boa noite, Webjet 5827, da ponte espera da 10, pronto, visual para trás. Mantenha a posição, Web 5827, boa noite. Visual. Vai manter, 5827. Golf Vitor, vento no meio, 0 graus, 06 nós, livre pouso, pista no zero. livre, pouso pista no zero, Papa Tango, Romeu, Golf Vivo. Dois, recolados 39, controle 1 no 935, bom voo. 935, tá 3662, boa noite. Salvador, boa noite, tá 3662, decolou, cruzando 1400 pés. 8 decimal 8, alternando, 133, decimal 25. 3858, após a passagem do Airbus da companhia que vai estacionar no 09, está autorizado. Chamo tanto para o táxi. Após então a passagem do tráfego, vai iniciar o feedback da 3858 e chamará para o táxi. Afirmo. 5836, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alternando 126, decimal 85. 45, alternando 2685, obrigado, tá volta, valeu, boa tomada. Passou de Salvador, boa, tá 3662, decola 2200, poucas e pá. Tá 3662, contato radar na decolagem, subate a nível de voo 370 na saída Puca. 370 na Puca, alguma chance de voar de pá direto? Tá 3662, prossiga conforme autorizado. Afirmativo, conforme autorizado, 370, poucas e pá, tá 3662. Controle de Salvador, web 6748. Confirma o controle de Salvador. 6748 da web, está nivelado no 70 para continuar a descida, senhora. Objeto 6740, essa identificação de chegada a Maridense até nível de voo 060. 6748, descendo até o 060. Autorizado, Juazeiro do Norte. Nível de voo 350, via Pezulu 119, Bangu. Em Bangu, vai descer para o nível 220. Tá? Tem uma previsão de descida para o nível 220, com autorização do centro, é claro. Após direto, Juazeiro, confere. Confere, 224. Aguarde cota. Decolada 42, controle 19935, bom voo. 9604 no localizador. Gol no 604, semi torre 1 no 86. 86, gol no 604. Oi, Salvador, boa noite. Objeto 5827, decolado Salvador, passa 2000. Objeto 5827, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 340, se eu der uma autorização para onde lida, senhora? Autorizado, objeto 5827. Autorizado, lida 5827, 1340. Para Juazeiro do Norte, nível de voo 350. Quando for descer para o nível 250, solicite autorização centro, né? Recife. Saída Momo, transição Frote, decola com curva esquerda. Controle 1 no 9, decimal 35, torre 1 no 8, decimal 6. Transponder 5454. Autorizado Juazeiro do Norte, liga 350. Decolada 10, com curva esquerda, na Momo, transição Froti. Apertura 9, Bangu, controle 11935 e o transponder 5454, 224. Cotejamento correto, chama pronto estacionamento. Chamará 224. Estará retomada a rota, obrigado. Via Upper November 857, Serra Golf Romeo, Apezulu Nomia, Gruf, demais pontos previstos na rota do plano de voo. Decola da pista no zero, curva direita. Saída da EL, Leda, Bidev. Controle 1 no 9 decimal 35, torre 1 no 8 decimal 6, transponder 5463. Gol 1889, autorizado 360, Dael Leda Bidev, Upper November 87, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Grupo, Upper Zulu 14 para Bacena, C490, primeira curva direita, 193, 26, 5463. 6310 para pushback, portão 1. Reduza para 2109, é o número 3 para o pouso. 14. E Bravo, Bravo Charlie. Exatamente, eu presumo no 4, Bravo, Bravo Charlie. E aí, Galeão, chegada 1889. É... O gate ao meio, reportamento pronto. Gente, aguarde. Toquinho também? Toquinho. Fala passarela de 224 para o pushback acionamento. Momento. Cotejamento correto, chame pronto para acionamento. O 1889. Desce, portamento. Para o táxi, são 3288, POB 134, autonomia 4 horas e meia, alterna João Pessoa. 4 horas e 30, João Pessoa, POB? 134. Livre táxi, ponto de espera, pistão no zero. Livre táxi, ponto de espera da 10, são 3288. POB? Puxa, né, 6310 para pushback no 01. Aguarde. POB, TAN 3858. 3858, 134, POB, 134. 134, ciente do ponto de espera transferência, TAN 3858. Espera de uma noite, 3858. Oxanair 6310, portão 01, autorizado acionamento pushback, chama o plano para o táxi. Chama o táxi. Romeu Golf Vito, após o Airbus da TAN passar à sua frente, livre táxi, chame na Taxoe Lima. Passarei 2284 para o pushback acionamento. Repita, por favor. É o 2284 para o pushback acionamento. Portão remoto 1-4, aguarde autorização. Passarei 2224. Guardando 1604. Ono 604, visual. Ono 604, livre pouso, pista 10, vento no 70 graus, 069. Livre pouso, pista 10, ono 604. Agora eu vou... Objeto 6748, reduza para 1970 nós. Reduzindo 6748. Passamos direto em Tango Lula, tem só na velocidade máxima que mantém essa simbra. Aguarde autorização, voo 989, devido a tráfego que vai passar a cauda. 909 até Simbra, reporte avisar localizador. Reporte Arázulo. Controle Salvador, Oxanel 6313, boa noite, informação Fox. Oxanel 6313, essa identificação, desça até nível de voo 090. 090, Oxanel 6313. Objeto 6748 para o curso localizador, cruz da direita pela 070. Reposta avisar o localizador. Objeto 5827, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 133.25. 288-3325, boa noite. Ono 604, salas 48, livre à direita, 1-2 e 1-9, boa noite. 2-1-9, boa noite, livre à direita, ou 604. Adatão, ida para Paróxica, desça para 4 mil pés, que é legal, na 013. Sono 0, vento 1-9, 0 graus, 07 nós. Livre decolagem, então 1-0, tá 3-2-2-2. 05, autorizado Brasília, nível 360, via Pesulona 7. Saída Gole, transição ao Fito, controle 119.35, torre 118.6, transponda 5470. 360 Brasília, VA para Zulu 17.